Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam em seus papiros. Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, com precisão. Oh, os aviões que vomitavam paraquedas nas casamatas, casa-vivas, caso-morras. E nos delírios meus grilos revei. Casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais te ver. Oh, oh, oh, oh. Com aflição. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. O meu treponema não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som. E as querubinas meninas revêm. O compromisso, o finiço, rebuliço do cortiço. Chamo o pá de cinço para me vencer. Devoção.